Vou me chamar de caboclo, sete pedreiras. Sete pedreiras. Sete pedreiras. Última vida, nem índio eu fui. Eita. O senhor nem índio foi? Fui, não. Última vida eu fui um perrapado qualquer que andava com a enxada nas costas, trabalhando para sustentar os muito fios que tinha. Entendeu? Aí o senhor era capaz assim de enxergar os espíritos? Sim, na vida de índio eu fui. Vocês Oh. chamam aí de clarividente. Nossa. É, mas isso não é dado para as pessoas à toa, né? Tem sempre Não, não é não. ou é prova, ou é É não. expiação, ou é missão, né? É. Não é para graça, né? Não é não. Não é. E na tribo do senhor, para que serviu isso? Como o senhor utilizou esse dom? E era uma espécie de, vamos dizer, igual vocês servem hoje aí, meio de comunicação de um canal, vamos dizer assim, que nem todos conseguiam receber os recados deles. Então os que chegavam para mim, eu tinha que passar. Então tá bom, o senhor quer dar uma última uma mensagem final pra gente sobre, de repente, até a importância de ter disciplina na mediunidade, sei lá, o É, senhor saberá. eu queria falar, eu acho que eu já falei, mas resumindo, vamos lá. É o estudo. Estudar, porque mediunidade não é brincadeira, é compromisso sério, é oportunidade de servir e de aprender. Então é uma coisa que não pode ser jogada fora e levada à brincadeira. Tem que ter compromisso. Que Umbanda e mediunidade é coisa séria para gente séria. Graças a Deus. Tá bom então, seu caboclo. Muito obrigado. Deus Assim abençoe. seja. E vamos aguardar uma outra oportunidade, viu? Vai, Oxalá te abençoe. Muito obrigado a nós todos. Dizem que Xangô mora na pedreira, mas não é lá sua morada verdadeira. Ô, seu caboclo, tudo bem? Bom. Como que o senhor tá hoje, por aí? Tô bem, graças a Deus. É. Quando a gente marca um encontro assim com vocês, como que funciona aí no mundo espiritual? Quem é que avisa? Porque a gente marca direto com vocês, então você já sabe, né? Não precisa ninguém avisar. Não, a gente já sabe já antes. Antes de vocês marcar, a gente já tá sabendo. Ah, entendi. Entendi. Então vocês seguem tipo um cronograma dado para vocês pelo mundo espiritual e não necessariamente pela gente. Não. Aqui é o final do dominó, né? Sabe que a gente tem aqui um jogo que chama dominó. Sim. Você coloca as pecinhas tudo em pé, daí você bate na primeira, daí uma vai batendo na outra Vai até que. derrubando. É isso. O senhor tem esse jogo aí no mundo espiritual? Tem. Então, é esse daí mesmo. Então, no caso, a gente normalmente é a última peça do dominó, ué. Isso. Na hora que chega na gente, já passou por todo mundo aí. Já. É o último a saber. Oh, que coisa. Não sei se eu perguntei isso pro senhor por falar nisso. Quem é que trouxe a ideia desse trabalho para o senhor aí no mundo espiritual? Que você está realizando aqui? É, esse mesmo. Eu já estava sabendo. É. Eu já sabia. Ah. Pelas outras entidades aí que trabalharam com você primeiro, as primeiras que passaram por aí, eu já cheguei a ficar sabendo. Então, como elas vieram falar com o senhor estava trabalhando com Sim. elas, como é que foi? Sim. Vamos dizer que eu recebi um convite. Então, eu aceitei e me botaram aqui. Que beleza. Então, olha, muito obrigado, viu, por ter aceito o convite Eu que agradeço. e estar aqui com a gente. O senhor, a gente entende que as entidades da Umbanda, mas nem necessariamente todos os espíritos evoluídos se ocupam com alguma coisa útil, né? Sim. Então, antes do senhor vir para cá, o senhor estava ocupado. Tava Tá certo. O que o senhor estava fazendo? trabalhando, filho, no astral. Eu trabalho também com, vamos dizer, numa escola de magia. Olha. Então, lá eu estava. Uma escola de magia. Sim. Mas o que que, obviamente, ensina magia, mas que tipo de magia? Sobre Umbanda, filho. Ah. Tem a ver com o trabalho realizado dentro da Umbanda. Entendi. Nossa. Mas assim, o senhor pode falar um pouco do que o senhor ensinou, então? O que o senhor estava ensinando? Eu não ensino ninguém, filho. Quem sou eu para ensinar? A gente aprende junto. Tava falando geralmente sobre os trabalhos, as magias que os Exu usa dentro da Umbanda. Então, geralmente, a maneira que a gente fala lá não é a mesma que vocês utilizam aqui. Então, vamos dizer que estava falando sobre pólvora, sobre essas outras coisas que tem aí, sobre quebrar essas cargas, essas energias negativas. Tá certo. Agora, como que o senhor definiria uma carga ou uma energia negativa? O que que é isso? Como é, filho? O que é? Filho, é uma coisa ruim, pesada, uma coisa densa. Mas nem tudo que é denso é ruim. Mas geralmente, essas cargas aí começam de vocês mesmos encarnados. Porque, vamos dizer que vocês ultimamente têm causado uma poluição no astral, com quantidade de pensamentos e atitudes ruins. Do jeito que esse mundo de vocês aí está poluído, que vocês falam, né? Assim, se você for ver de pensamento, de energia ruim que tem em volta desse planeta de vocês aí, tá o dobro. Então, tem seres inteligentes que se utilizam dessas energias aí que vocês mesmos doam para eles, para fazer aí por aí arruacas, vamos dizer assim, né? Aproveitam dessas energias aí para fazer ataques, obsessões, e por aí vai, filho. Entendi. Então, como é que faz para não criar mais isso? Filho, vai demorar um pouco. Vocês têm percebido aí que ultimamente as entidades, tanto da Umbanda quanto de qualquer outro lugar aí, têm trazido para vocês informações que antes vocês não tinham nem nunca ouvido falar. Já percebeu isso? Realmente. Estão passando por um estado crítico de urgência. Vocês não estão percebendo isso, mas é hora de urgência. Então está realizando aí um grande trabalho no astral, querendo trazer informações para ver se vocês acordam. Mas não adianta um ou uma parcela acordar. Tem que ser um todo. Então vai demorar bastante. Então a gente está realizando muitos trabalhos aí, levando conhecimento para vocês, encarnados, para vocês também repassarem isso aí, porque coisa tá feia. Então, uma forma de corrigir isso seria o esforço pessoal no bem. Sim. Também. Também. Também, entre outras formas. Falta um pouco de bom senso da parte dos encarnados aí, porque tem muita coisa que precisa rever. Precisa ser analisada, porque tem muita coisa errada. A sociedade de vocês É uma coisa que chega a dar vergonha de olhar. Nossa. Mas não era assim já no tempo que o senhor estava encarnado? Era. Não vou dizer que não tinha o que tem hoje. Tinha. Mas chega uma hora que a coisa tem que melhorar e não está melhorando. Hoje. Ao contrário, está piorando. Hoje é pouca vergonha, tá deslavada. Sim. E pela quantidade de informação que vocês têm aí, não era para a coisa estar do jeito que está. Então, é hora de urgência. Tá certo. Então, o senhor acha que hoje, por termos maior facilidade de acesso à informação, também temos mais responsabilidades? Com certeza. Tanto da parte de vocês mesmos quanto dos outros. Porque vocês pensam que vocês fazendo a sua parte estão tudo certinho, se o outro estiver fazendo errado, você está bem. Não é isso aí não. Você já parou para olhar para o lado para ver seu irmão como é que estava? Já tentou ajudar? Então, coisa precisa mudar. Vocês precisam de mais união, mais responsabilidade. Porque aquilo que vocês fazem vai refletir lá na frente, vai refletir em outras pessoas. Então, se for uma coisa boa, agora, se for uma coisa ruim, vocês vão pagar mais do que eles. Claro, é, faz sentido, né? Com certeza. Agora, quem faz o bem muitas vezes faz com o propósito de estar colocado No céu. num bom lugar, isso depois que desencarnar. É, filho, mas por interesse não é muito válido, né? Não é, né? Não. Mas geralmente quem faz o bem não se importa muito com essas coisas, não. Não. Quem faz o bem, quem faz a caridade pura, não. Agora, quem quer dar uma de santo, enfiar numa religião aí, para despistar, como é que vocês falam? É assim mesmo. Quando chegar lá do outro lado, vai ver onde vai parar. É mesmo, porque não adianta você estar dentro de uma igreja, estar dentro de um terreiro, estar dentro de um centro, estar feliz, estar alegre. Acabou aquilo ali, acabou seu compromisso. Você só fica fazendo coisa errada, pensando coisa errada. O que que adiantou você ir lá? É preferível não ter ido. O mal de vocês é pensar que a caridade, que o bem, que o amor só está dentro do terreiro, só está dentro da igreja, só está dentro do templo. Vocês quando vão para lá, está muito bom, pensamento positivo, está vibrando energia boa. Quando sai de lá, chegou dentro de casa, está brigando com a esposa, brigando com a mãe, brigando com o filho, com o marido, e aí vai. Não é? Então não adianta. E caridade também não é só dentro de um terreiro, dentro de uma igreja que se faz. Você passa na rua muitas vezes, tem uma pessoa precisando de ajuda, você passa por ela como se ela fosse um bicho, uma coisa ruim. Nem para olhar para o lado. Eita. Cadê a pessoa boa aí? Gosta de fazer caridade, cadê? No hospital tem gente precisando de ajuda. Precisando de uma palavra. Será que ninguém tem um tempinho para ir lá? Eita. Então fica difícil, né, filho? Fica difícil. Tá pensando que caridade é só com entidade incorporada no corpo que se faz? Tá muito enganado. Não é? Então, até eu queria tratar desses assuntos hoje. O que que é a Umbanda para o senhor? Filho, eu não trabalho só dentro da religião de Umbanda. Aqui nós temos um pensamento mais universalista. Assim como a Umbanda também é uma religião universalista, pois ela abraça várias crenças. Uhum. Então a Umbanda é uma religião que traz conhecimento, uhum, uma forma da gente se manifestar entre os encarnados, uhum, para, vamos dizer, trazer uma palavra de paz, de luz, de despertar para vocês aí poder trabalhar também. Uhum. Não é mesmo? Tanto da nossa parte como da parte dos médios que tem aí encarnado por aí, que realizam vários trabalhos dentro da religião de Umbanda. Então é só uma religião que já existia no astral há muito tempo, que quando colocada aqui na Terra, nós viemos com essa responsabilidade e essa missão de trabalhar dentro dela, de ajudá-la, de estruturá-la aqui, uhum, e fazer o bem. O compromisso nosso é esse. Certo. Então a pergunta, a próxima pergunta naturalmente seria: para que serve a Umbanda? Para que serve? É. Filho, vamos começar falando que religião é uma coisa que leva ninguém para o céu, nem para o lugar bom. Eita. Começar por aí. Uhum. E as pessoas ultimamente têm mania de, se está numa religião, vai para o céu. Está muito enganado. Uhum. Não é por aí que a coisa vai. Uhum. Então a religião é uma forma de, como você diz, religar ao Pai, a força maior criadora. Uhum. Então, isso vai de acordo de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai se sentir melhor na religião católica, tem pessoa que vai se sentir melhor na religião espírita, uhum, tem pessoa que vai se sentir melhor na religião de Umbanda, e por aí vai em outras, várias religiões que tem por aí. É só uma forma, filho, uhum, você religar ao Pai. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas entre elas, aí tem outras, não é? Tem, sim, outras formas. Tem pessoa que não tem religião, uhum, e tem, vamos dizer, está mais próximo, vamos dizer assim, de Deus do que muitos que têm. No sentido de consciência. Porque não adianta você ir numa religião, querer carregar um título de santo ou de coisa parecida. Ah. Não é? Não adianta você vai na religião ali, porque realmente você, seu coração pediu, te chamou para você ir para ali, que nem muitas vezes está no destino. Tem gente que acha que isso aí já vem de outras vidas, não é mesmo? Eu já vejo diferente. Ah. É uma coisa que você escolhe. Você tem livre-arbítrio para isso. Então, é opcional. Mas não adianta você frequentar uma religião se você só faz porcaria. Não adianta. É uma forma, vamos dizer, uma escola para o ser humano se educar. É uma boa resposta, né? Para que ela serve? É uma forma do ser humano se educar. Nossa, tá certo. Agora, especificamente a Umbanda, ao que tudo indica, é a manifestação do espírito para a caridade, né? O senhor mesmo falou. Sim. Uhum. Então, diferenciadamente das outras, na Umbanda a gente tem a presença dos espíritos, a manifestação deles, e eles ali trabalham para a caridade. Em todas elas tem, filho. Ah lá. A religião, uhum, todas elas, na essência, uhum, é espiritualista. Ela, nessa terra aí de vocês, uhum, pode, por um motivo ou outro, alguma não ser. Mas na essência pura dela, na parte da espiritualidade, uhum, ela é. Então não tem essa coisa de religião que não acredita em vida após a morte, e eu não vou nem entrar nesse detalhe. Não existe isso. Não. Porque aqui essas religiões já existiam, existem e são espiritualistas. Então essa religião que chegou aí, que não é espiritualista, é o homem mesmo, é a influência do homem. Influência do ego, do egoísmo, da vaidade, de não aceitar o que ele não quer. Então ele bota isso dentro da religião. Claro. Então, o que que tem na Umbanda que não pode ser obtido através das outras religiões? O que tem na Umbanda que não tem nas outras? Na terra de vocês aí, eu diria que é o universalismo. Porque por mais que muitas preguem ele, na teoria é bonito, filho, mas e na prática? Então, porque hoje tem muita disputa de religião. A verdade é essa. As religiões brigam para ver quem tem mais número de adeptos. Somente para isso. Ninguém está preocupado a se religar ao Pai, à força maior, à força divina. Querem encher a igreja, querem encher o centro, o terreiro, só para mostrar quantidade. Somente isso. Aí chegar do outro lado, vamos falar claro, vai todo mundo para o inferno. Aí o que que adiantou? Perdeu uma vida inteira jogada fora, brincando, fazendo porcaria. Então, o seu Marabô tá falando aqui que eu tô virando Exu. É, ué. Mas é que tem que falar. Eita. O seu Marabô tá por perto, então. Tá. Mande saudações nossas e diga que está convidado, viu, para vir falar com a gente. Sim, filho. Tá bom. Então, mas o senhor não tá virando Exu, não, né? Não. Tá bom. Pelo menos eu acho que não, né? Mas se virasse também não tinha problema, não. Não tinha, não. Qual que é a diferença de um caboclo e de um Exu? Tem muita, né? Tem muita, né? Muita. Primeiro a área de atuação, né? Sim. Também na parte energética, vamos dizer, ele carrega uma vibração mais forte. Não negativa. Nem ruim. Mais forte. É adequada para o trabalho dele, trabalho que ele realiza. Ele, por exemplo, tem um trabalho, trabalha muito com desobsessão, contra magias negativas do baixo astral. Entendi. E o senhor trabalha como professor na escolinha? Também. Ah, um dos trabalhos. É, um dos trabalhos. Um dos trabalhos. Entendi. Mas o que mais o senhor faz, então? Como eu disse aquele dia, filho, eu trabalho com resgate. Resgate, né? Resgate. Entendi. Tem um grupo no astral que me acompanha, onde nós vamos buscar ajudar quem já pode ser ajudado. Eita. Quem já pode ser ajudado. Porque nem todo mundo que está no umbral do baixo astral pode ser ajudado. E nem todo mundo quer ser ajudado. Seu Marabô. Então, tá certo. Então, a gente tava dizendo assim que a Umbanda tem essa universalidade na prática, sobretudo pela manifestação de diferentes entidades vindo representando Sim. diferentes expressões. Já começa por aí. Já começa por aí. Porque na Umbanda você tem o índio, tem o caboclo, tem o boiadeiro, tem, enfim, o marinheiro, né? E por aí vai. Então, tem essa universalidade dentro da Umbanda. Que, se tiver algum pai de santo, como vocês falam, que não prega isso, que não leva isso dentro da religião, dentro do seu terreno, simplesmente não é Umbanda. Se diz praticar Umbanda, mas não é. Ah, entendi. Porque realmente... Certa vez uma pessoa me disse, olha, eu queria ir nesse terreiro, nessa tenda, nesse templo de Umbanda, mas ali só toca para a esquerda, ou só toca para a direita. Ou... É, para frente e para trás não vai. Ah, O senhor já viu isso também aí? Já. A gente vai, filho, visitar outros terreiros, outros centros, por aí a gente passa. Tem uns lugares grandes, de bacana, como vocês falam. A gente vê ali dentro o dirigente, que não sabe de nada. Ixi. Os médicos, que não sabem de nada. Os consulentes, menos ainda. E fica ali todo mundo perdido, esperando uma solução cair do céu. Não tem muito o que fazer, filho. A gente tenta ajudar no que pode. Mas tem hora que é preciso deixar os filhos errar bastante para aprender. Porque quem não aprende no amor, aprende na dor. São caminhos diferentes. Porém, vão aprender do mesmo jeito. E fica difícil. O que a Umbanda propõe poderia ser obtido através de outras religiões? Filho, eu acho que um respeito. O respeito à crença do próximo. Eu acho que uma coisa fundamental aí devia ser pregado aí nesse mundo de vocês, para não ter essa disputa, essa guerra que está se criando. Porque a falta de respeito de vocês é impressionante. Você fala os encarnados, né? Sim. Não dos umbandistas. Não. Tá. Em geral. Sim, sim. A forma como vocês estão levando a coisa não tá nada bem. Pessoas que se dizem de paz, de amor, respeita o irmão que segue a mesma crença que ela, mas o outro ela não respeita. Por quê? Também não é filho de Deus? Também não é irmão? Que isso? Não são todos seres humanos? Aquele que se limita a uma só verdade, tá cego. Tá cego. Aquele que fala aqui tá verdade, tá falando bobagem. E não é pequena, não. Ninguém tem a verdade absoluta. Ninguém. Então tem que parar com essa coisa aí de um querer pregar a verdade e falar que a do outro não é. Um querer falar que um lugar é de Deus que o do outro não é. Um querer falar que o lugar é de bem e do outro não é. O lugar é bom referente a quem? Aonde? Então, precisa de um pouco de bom senso da parte dos encarnados e avaliar as ações de vocês, porque vocês vão chegar num ponto onde a coisa vai ficar feia. Nossa. E agora parece que as coisas na Terra estão acontecendo mais rapidamente, né? Quando pensamos em algo, já se manifesta. Já. Já se manifesta. Isso aí é num todo. A sociedade de vocês, vocês têm visto agora o povo acordar. É. Não é mesmo? Sim. Tá num estado de urgência. A coisa precisa mudar. Depressa. Tem lugares no astral que estão recebendo essas energias negativas de vocês. Tem seres no astral que estão ligados a este planeta recebendo energias negativas. Está servindo como um ponto de descarga. Então, se a coisa está feia com isso existindo, você imagina se isso não existisse. Nossa. Cada vez mais os seres humanos estão ligados ao negativismo, ao individualismo, ao egoísmo. Então estão abrindo portas para seres inteligentes do baixo astral. E depois vai dizer, ah, vocês têm essa mania, né? Fulano, ah, quebrou o pé, é demanda. Se for a Umbanda, tudo é demanda, né? Ah, caiu um cisco no olho, é demanda. Vou no espiritismo, é obsessor. Ah, tá com isso, dou dor de cabeça, obsessor. Vou na igreja, é o diabo. Ah, tô com isso assim, é o diabo. Quebrou a unha, é o diabo. Então, nem tudo na vida é demanda. Vocês estão colhendo o que planta. Não é mesmo? Então tem que pensar bem antes aí de botar a culpa no outro, porque é fácil. E se o outro tá fazendo mal é você porque você deixou. Simplesmente isso. Não tem meio termo. Você permitiu que ele fizesse isso. Algumas pessoas dizem que, por conta da transição pela qual estamos passando, é preciso que as manifestações ocorram rapidamente, assim aprendemos com as consequências a responsabilidade de lidar com os nossos pensamentos, com os nossos comportamentos e corrigir. Sim, Né? tá certo. É certo, né? Então é uma aceleração de oportunidade de reforma íntima. Sim, porque a reforma íntima tem que ser praticada todos os dias. Todos os dias vocês têm que buscar se melhorar. A cada dia vocês têm que buscar estar melhor. Hoje você tem que buscar estar melhor do que ontem. E assim vai. Nossa, claro. Não é? Por quê? Porque a evolução não para. Não para, né? Não para. Então vocês precisam acordar, despertar a consciência, que é para a coisa não continuar do jeito que tá. E para falar a verdade, nós aqui encarnados estamos melhores do que quem está pior que a gente. Mais ou menos. Isso é óbvio, né? Mas eu digo assim, tem gente lá nas profundezas, nos abismos, que ainda precisam ser resgatados em formas ovoides, e a gente já está aqui no quentinho. Sim. Sim. Estão tendo a oportunidade de aprender. Agora, com essa grande oportunidade, quem não aproveitar agora, vai ficar difícil. Quem Vai falou ficar isso? difícil. Quem falou isso foi o pai João da Angola. Falou isso. Ele falou, é assim, vai ficar difícil. Vai ficar. Não é? Porque a coisa tá ficando, como vocês dizem, preta. Tá ficando. Mas vai ficar difícil como assim? A gente vai ter que ser exilado, é isso? Vocês vão ficar pior do que esses seres aí que você acabou de falar. Eita. Porque talvez eles não tenham tido a oportunidade que vocês estão tendo hoje. Então tem que parar para avaliar os seus atos. É. Tem que parar Pior. de olhar só para o seu umbigo e passar a olhar para o lado. Porque não é porque você está fazendo coisa boa, porque que você vai para um lugar bom. Você já parou para olhar para o lado? Olha o irmão de vocês. Enfim, fica por conta de você isso aí. Certo. Então, às vezes as pessoas perguntam, olha, se eu posso obter em outras religiões o que a Umbanda propõe, por que que ela foi criada? Como eu disse, filho, Né? mais uma forma. Tem gente que não tá afinizado, vamos dizer assim, com o Espiritismo, com a Igreja Católica, ou com a Evangélica, ou seja lá qual for. Tem gente que gosta da Umbanda. Isso aí é uma coisa, filho, do coração. Uma coisa simplesmente do coração. Porque do jeito que eu posso estar aqui, é porque eu já sabia. Do jeito que eu posso estar trabalhando aqui hoje. Então se esse moleque meu aqui tivesse no Espiritismo, eu não podia estar trabalhando com ele. Ou se ele tivesse na religião católica. Não ia ser da mesma forma. Mas eu ia estar. Isso Então, aí depende. Então, essa era a minha próxima pergunta. É necessário, seu Sete Pedreira, que os guias estejam incorporados para fazer a caridade? Claro que não. Primeiro, da nossa parte a gente faz a caridade tanto aqui como no astral. Entendi. Então, nosso trabalho aqui não funciona assim. Porque vai chegar um momento onde que vocês vão ter que passar por uma série de provas aí, que a gente não pode carregar vocês no colo. Eu falo isso com meu moleque sempre. Eu sou seu irmão. Sou seu irmão, sou seu colega de trabalho. O que vocês falam aí, né? Seu colega de trabalho. Trabalhamos juntos. Agora, guia, entidade nenhuma, pode ficar carregando o filho no colo como se fosse um bebê. É preciso, às vezes, deixar ele quebrar a cabeça para aprender. Porque então, tiver um buraco lá na frente, não é por causa disso que eu vou levantar ele. Eu vou falar com ele, ó, tem aí. Se você quiser, você pula. Se você não quiser, não é? É. Eu vou pegar, não vou carregar ele no colo. Eu aviso, ó, buraco tá aí. Se você quiser cair dentro dele, você cai. Se você não quiser, né? É. Eu mostro o caminho. Agora ele segue o que ele quiser. É aquela questão do livre-arbítrio que vocês tanto falam. Tá. Então entidade nenhuma não manda no médium, nenhum médium manda nela. Não tem esse sentido de posse. Como muitos falam. Porque tem muita gente que queria assim, né? Que aparecesse aquele ser de luz, todo bonito, de branco, e falasse, ah, filho, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Vai por aqui, não sei o quê. É complicado. E eu não tô encarnado, não. Quem tá encarnado é ele. Claro, claro. Não é mesmo? E se vocês ficarem falando, não teríamos mérito nenhum? Não. Como muitos dizem, não somos, nós somos amparadores, não ampairadores. Não é mesmo? Já ouviu falar isso? Não. Primeira vez. Faz sentido. Não somos ampairadores. Claro. Agora, na Umbanda, vocês, na maior parte, quando dão consulta, vocês conversam com as pessoas. Sim. É a nossa forma de manifestação, vamos dizer assim, para ficar mais próximo. É a forma como a gente achou de ficar mais próximo dos consulentes, das pessoas que precisam de ajuda. Agora, assim como a forma da fala, como muitos dizem por aí, não é mesmo? É muito fácil você chegar num centro, ou até falar espírita, você vê uma pessoa ou mesmo uma entidade falando bonito, falando coisa difícil. O que adiantou, sem querer julgar, mas o que adiantou aquilo ali se quem está sentado lá na frente não entendeu nada? A pessoa está perdida ali, está dormindo. O que adiantou? O que adianta você ir num centro de Umbanda e conversar com um guia e ele não ter a humildade de chegar a você e conversar com você? Não adianta. Então, é uma forma de humildade também, da gente se manifestar. Porque não adianta falar difícil, fazer virar para trás, virar cambalhota, porque não vai chegar a lugar nenhum. Muito pelo contrário. Não é mesmo? Tá certo. Agora, a palavra dos guias na Umbanda é infalível? No sentido de? De, por exemplo, olha, faça assim, ande por aqui, Porque o que vocês mais falam na Umbanda é coisa óbvia que a pessoa não tá querendo ver, né? Sim, também. Vocês não contam futuro? Não. Ninguém conta futuro. Ninguém. Chega alguém para você falar que sabe do futuro? Ou é algum mestre espiritual, como Jesus, Buda ou coisa parecida, que reencarnou de novo? Ou eu não sei o que é, porque nunca vi nenhum ser que tivesse essa capacidade. Então, o futuro, vamos dizer que existe. Mas as suas ações no hoje que vai refletir lá. Então, ele pode ser mudado. Claro. Tá entendendo? Sim. Tanto para melhor quanto para pior. Entendi. Alguém pode falar de probabilidades, dado o caminho que você já vem trilhando e a sua dificuldade de mudar de comportamento? Sim. Isso a gente também pode prever, né? Claro. Então não tem essa coisa de adivinhar futuro, que isso não existe. Claro. Acho que a pergunta está mal formulada, porque a palavra dos guias na Umbanda é infalível. Então, quando fala assim, a gente está quase que pensando que os guias, eles vêm e falam um negócio que... Não, que eles vêm e falam um negócio que todo mundo é obrigado a fazer e, na verdade, vocês fazem um diálogo com as pessoas, não é? Claro. Olha lá. A gente mostra, como eu te falei, o caminho. É espontâneo. Segue quem quer. Quem não quer, não segue. Acredita quem quiser, quem não acredita. Vou fazer o quê? Vou brigar? Falar, vai por aqui. Se não for, você vai pro inferno. Eita. Claro que não. Quem sou eu? Quem sou eu? Já no início desse trabalho, o pai Joaquim de Angola falou assim: sugestão não é uma ordem, filho. Não. Ele tá certo. Não é mesmo? Então as pessoas não precisam ter receio de chegar numa entidade para conversar, que vocês não dão ordem para eles. Não. Ou ameaça. Não, claro que não. Muito menos ameaça, né? Filho, o que acontece hoje tem um Umbanda? Ah lá. Falar um pouquinho. Principalmente dentro da Umbanda, é onde a pessoa com falta de estudo vê um espírito ignorante, trevoso, brincalhão, se manifestar em um médio cheio de defeitos, como qualquer outro, mas sem conhecimento, e acreditar em qualquer coisa. Então a pessoa, por exemplo, vê um quiumba se manifestar, fazendo arruaca dentro de um terreiro, quebrando, bebendo, xingando, andando torto, babando, fazendo mal para os outros, falando aqueles palavrões terríveis, e acreditar. Falar que ali é um Exu, ela acredita. Falar que é um caboclo que está ali, ela acredita. Falar que é um preto velho, ela acredita. Por que isso? Falta de estudo. As pessoas pensam que quem é médium tem que estudar. Mas quem é consulente, não. Quem está ali para assistir, não. Ai. Então, elas são tão erradas quanto esse médium. Tão erradas quanto essa entidade. Se não mais. Porque é ignorância. Falta de vontade de aprender. Não é? Entendi. Claro. Então, quando alguém chega assim, o que o senhor quer dizer é que, assim como tem gente para tudo, nas religiões também é preciso que a pessoa que busque, procure na Umbanda o quê? Para ela ter certeza que está no lugar certo. Primeiro que pratica caridade, né? E depois que estudem. Pelo que o senhor falou. O amor, olha lá. O amor. Onde não tem amor, não tem Deus. Você está me entendendo? Nossa. Então não tem essa coisa de, eu vou no terreiro, é muito bom. Só que lá faz o mal pros outros. Lá pratica sacrifício. Que é outra coisa aí. Não gostaria nem de falar. Mas, em todos os casos, lá pratica sacrifício. Lá faz mal pros outros. Lá faz isso, lá faz aquilo. Mas eu gosto. Ué. Vai me perguntar se tem Deus lá? O que que eu vou falar? Até tem. Mas ele tá esperando vocês acordar. Quando é que vai chegar a hora? Não é? Então precisa avaliar, filho. Precisa de um pouco de bom senso, porque a pessoa acredita em tudo que vê, em tudo que os outros falam. Eita. Ninguém quer passar pela peneira da razão. Ninguém quer estudar. Ninguém quer procurar se aquilo ali é verdade mesmo. Porque é mais fácil, né? Você sentar, ouvir e sair. Acreditar. Mais fácil. E pôr a responsabilidade no outro. Sim. Né? A hora que dá um problema, volta lá, mas é ele que falou, daí no final foi a pessoa que interpretou errada, ou a pessoa que... Olha que interessante a ideia que eu estou tendo. A pessoa, pela lei da atração, procurou um terreiro que não pratica caridade, onde as pessoas não têm aquela disciplina necessária, porque na Umbanda é uma das religiões que eu vejo que requer uma das maiores disciplinas do médium. Sim. Não é assim? Sim. Como em qualquer outra. O médium, independente de religião, Ah. é médium e tem responsabilidades. Olha lá. Isso aí independe de religião, de crença ou de lugar onde ele frequente. Responsabilidade é responsabilidade. Então não tem essa coisa. Porque, por exemplo, se fala muito na alimentação. Não é mesmo? Hoje em dia. Então, filho, primeiro você já está cansado de saber, as entidades já falaram que já era para todo mundo, vamos falar a verdade, ser vegetariano. Não estou pregando aqui uma verdade ou falar que amanhã, do dia para a noite vocês têm que virar, não. Eu estou dizendo que os animais já não é mais necessário utilizar desse tipo de alimento, da carne dos animais. Não precisa mais fazer esse massacre, essa matança que vocês estão fazendo. Porque para você tá bom, né, filho? Chegou na mesa, você vai comer, tá bom. Agora, se você desenvolver o desdobramento astral e uma entidade te levar para ver como fica um matador no astral, filho, você para de comer carne. Você é capaz de vomitar os 3 dias direto. Nossa. A coisa é complicada. E isso faz um mal. Eu não vou nem entrar em questão de saúde. Tem muita gente que vai me ouvir e vai pensar que eu estou falando isso porque esse aparelho ao qual eu estou aqui deixou de lado esse tipo de alimentação. Então vamos pensar que eu estou falando isso aqui porque o médium onde eu estou incorporado é vegetariano, não é isso? Isso aí não é só eu que estou falando. Isso aí já tem outras entidades falando aí, buscando despertar a consciência de vocês. Não é mais necessário. Assim como tem várias outras coisas, tanto dentro da Umbanda como dentro de outras religiões, também não são mais necessárias. Não é? Claro, claro, faz sentido. Quem estuda e compara o intestino, o aparelho digestivo dos animais carnívoros, vê que normalmente ele é mais curtinho, ele não é tão longo. Para assim já. Sim, Ah lá. começa já por aí. Já começa por aí. Então, filho, as oportunidades estão aí. Tem várias informações chegando até vocês. Agora, só não quer abrir a mente, a cabeça, deixar de ser burro? Quem não quer? Quem não quer? Quem quer persistir no erro, vai errando, chegar no final, só não reclame. Ah, mas eu era tão bonzinho, né? Por que que eu vim parar aqui? Eita. Você fez isso consigo mesmo. Ponto. É assim? É. É complicado. Então, deixa só eu falar uma coisa aqui, filho, sem querer te interromper. Não, vai sim. Eu tinha falado no outro, na outra conversa que a gente teve, que muitos não entenderam. Eu vou falar aqui mais uma vez sobre orixás. Ah. Sobre a questão de orixá de cabeça, orixá de frente, tá? É, realmente. Bom, primeiro, eu tava falando, a pessoa quer saber qual é seu orixá. O médico tá numa casa, tá desenvolvendo, geralmente na religião de candomblé, ou até mesmo gente da Umbanda. Tem gente da Umbanda que manda aí no candomblé para ver qual é seu orixá. Então vai jogar búzio. Então ali vai dar um orixá. Uhum. Sem querer desmerecer nada. Só tô dando a minha opinião. Claro. A minha opinião. Uhum. Não tô dando opinião da Umbanda nem das entidades da Umbanda. Tô dando a minha. Claro. Então, a pessoa chegou naquele lugar, vai dar um orixá tal. Se ela for numa outra casa, vai dar outro. Eita. Se ela for numa outra, vai dar outro. Ué. Só vai dar o mesmo quando se usa a data de nascimento, como vocês falam. Que não tem praticamente nada a ver com orixá. Não tem nada a ver. Muitos vão me julgar aí. Eu peço que não me levem a mal, mas eu tô dando a minha opinião. Nada. Vocês podem concordar com ela ou não. É. Então, do meu ponto de vista, chegam e falam também da leitura de ori. Dentro dos terreiros de Umbanda, que ultimamente os terreiros têm pregado isso dentro da Umbanda. Ori é o que, seu caboclo? Desculpa a ignorância. Digamos que é o que vocês falam aí de coroa, da cabeça. Ah, tá. Aonde ali se faz uma leitura para ver qual é o orixá. Uhum. Que te rege desde a sua primeira encarnação e o que te rege na atual. Então, filho, você vai fazer uma leitura de ori. Mas, primeiro, se você não for num lugar sério, num terreiro sério, com uma pessoa séria, preparada para isso, não vai adiantar de nada. Aí vocês vão me dizer, como é que eu vou saber que um lugar é sério e que a pessoa é séria? Avalie. Segundo, chegou lá, deu. Você acredita, que realmente a pessoa quando vai, que não sabia qual é o seu orixá, ela já acredita que o orixá dela é tal. Ela vai lá dar outro. Como é que vai ficar essa pessoa? Vai ficar meio confusa, né? Fala, como eu pensei que era tal, é o outro. E primeiro, quantos orixás tem? É, ué. Quando essa cultura veio da África, muitos se perderam. Então tem muitos. Quem estuda sabe disso que eu estou falando. Muitos orixás, muitos mesmo, que, digamos, não são cultuados. Então eles deixaram de existir, deixaram de reger a cabeça dos filhos, deixaram de ser pai de cabeça, mãe de cabeça, orixá de frente. Enfim, então, só os que estão na Umbanda, só os orixás que são cultuados na Umbanda, que rege a cabeça dos filhos, só eles podem ser pai de cabeça ou orixá de frente. Então, tem que se pensar, né, filho? Um pouco de bom senso. É. Primeira coisa que eu digo para quem quer saber qual é seu orixá, siga seu coração. Muitos vão me julgar isso que eu tô falando. Mas não tem importância não. Nem Jesus agradou a todos, não sou eu que vou agradar. É. Siga seu coração. Segundo, vibração. Você sente a energia, a vibração do seu orixá. Orixá é essa coisa de, ah, não, mas se não for jogar, não vai ter certeza. Não for jogar búzio, não vai dar orixá certo. Não for fazer leitura, não vai dar certo. Fica a critério de vocês. É mais fácil você tirar suas próprias conclusões do que, vão falar a verdade, acreditar num próximo. Um encarnado como você, que erra como você, que tem defeitos como você, que tem falhas como você. Porque é complicado isso quando se fala, pois quem estuda sabe de verdade, vocês podem estudar, que vocês vão saber, que não se tem só esses orixás que estão dentro da Umbanda e dentro do Candomblé. Tem muitos orixás lá na África que dentro da cultura, dentro da religião, se perderam por causa da escravatura e de outras coisas aí. Então eles não deixaram de existir nem deixaram de reger a cabeça dos filhos. Então, basta ter um pouco de bom senso na parte dos dirigentes, que eles vão saber disso. Claro. É o bom senso que o senhor fala, né? Sim. E para ter bom senso é necessário ter vários pontos de vista, não é? Para poder escolher e comparar e testar, não é? Para ver qual é que é o melhor, não, o que mais se adequa à sua realidade. Sim, porque orixá, filho, primeira coisa, independente de você crer ou não, acreditar ou não, cultuá-lo ou não, ele vai estar sempre com você. Então eu acho que eles criam muito hoje de um individualismo. Minha mãe é Nanã. Ela é minha mãe. A sua não é. Ela rege a minha coroa, a sua não. Filho, vocês são filhos de todos os orixás. Bom, não tem conversa meio termo, um é esse, outro. Entendi. Entendeu? Ah, é a somatória do comportamento da pessoa que diz naquele momento sob a luz de qual orixá ela está. Não é assim, mais ou menos? Também, Olha lá. também, também. Então, mais recomendado, por falar aqui, é sim a leitura de Ori, que se realiza nos terreiros de Umbanda. Só que precisa da parte de bom senso, tanto dos consulentes, da pessoa, do médium que vai lá saber, quanto do dirigente espiritualista. Entendeu? Porque falta Claro. bom senso. Conhecimento sem bom senso não adianta. É claro, a Umbanda, leitura de Ori, o senhor fala jogando os búzios? Não. Tá. Leitura de Ori, que é realizada na Umbanda, é onde ali a entidade A dirigente da entidade. casa vai fazer uma leitura na cabeça do filho ali, do médium. E ela ali, vendo, vai falar qual Claro. é o orixá frente do filho, qual é o orixá de cabeça. Enfim, é uma coisa que causa um pouco de estranheza, né? Porque vocês estão acostumados com uma coisa. Quando vem um com a ideia diferente, vocês, né? É bom assim, né? Porque assim coloca a pessoa para se mexer. Ué, Sim. se dois falam coisas diferentes, quer dizer, preciso de uma terceira opinião. Com certeza. Graças a Deus. Porque já passamos disso, né? De ouvir uma coisa e tomar aquilo como verdade absoluta. Sim. Né? Não existe verdade absoluta. Olha lá. Não existe. Tá certo então, seu caboclo. O senhor quer passar pra gente uma mensagem final? Que já estamos aproximando aqui do fim do nosso diálogo. Por favor. Filho, tanto a Umbanda como qualquer outra religião, uma forma de religar ao Pai. Vocês já estão cansados de saber disso. Então, o que falta da parte dos encarnados? Bom senso, responsabilidade, amor e respeito. Não falta mais nada, porque tem que parar com essa mania de botar a culpa no outro, botar defeito no outro e passar a avaliar os seus atos. Nem tudo é demanda. A gente colhe o que planta. Nossa, nossa. Parece simples, né? Mas é um ensinamento profundo, importante e fácil de aplicar. Fácil. Fácil de aprender também. Deixa eu falar aprender porque é preciso usar aquilo que a gente ouve e lê na prática e a partir da experiência a gente aprende. Sim. Por isso o senhor fala que é fácil de aprender, porque ninguém deve ter assim o medo e o receio de aplicar respeito ao próximo na sua religião, na prática da sua religião. Aliás, é isso que prega, né? É. Eita, que bênção, hein? Olha, eu quero agradecer demais aí a presença do senhor, as pessoas que estão aí ajudando o senhor a esse trabalho acontecer, o seu Marabô, né, que tá aí. Sim. Tá certo, então. E mandar o recado das pessoas que acompanham o nosso trabalho, que eles estão muito felizes de o senhor ter aí se permitido a vir e dialogar conosco e passar esses ensinamentos que o senhor passa. Eu agradeço pela oportunidade de poder fazer algo de bom. Pelo menos tentar. Nossa. Graças a Deus, então. E agora, qual que é a programação do senhor aí no mundo espiritual? O senhor vai voltar para aula ou vai resgate agora? Não, agora eu vou voltar pro astral. Tenho compromisso agora com a colônia espiritual que recebe desencarnados que sofreram coisas graves, acidentes. Uns que acreditam ainda que estão sem a perna, sem o braço, sem cabeça. Nossa. Mais ou menos isso. Eita. Então, não é fácil. Não. Então a gente vai para lá. Tá certo, então, seu caboclo. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, se Deus permitir. Até, filho. E mais uma vez, que Deus abençoe esse trabalho que o senhor faz aí no mundo espiritual. Sim, que a gente possa contar novamente com o seu conhecimento. Pai, oxalá te ilumine. Obrigado, que assim seja. Tchau. Oi. Ô, Lucas. Oi. Como é, você tá feliz de novo? Tô. Ele deixa você assim meio na adrenalina, como é que é? Deixa, né? Um pouco de sono quando a gente volta. Uhum. Com sede. Olha. É, tá nem uma hora falando, né? Eita. Tá bom então, meu querido. Olha, muito obrigado. Foi espetacular, viu? Eu que agradeço. Depois você escuta aí. Tá certo. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau. Porque acabou.